te conheci numa festa de amigos, e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida. Aos papais que estão com suas crianças, já foi encerrado o horário, tá bom? Vamos embora, casonda! Parceiro Laílson, um abraço pra você, Laílson. Tá por ali, só de boa. Cadê a patroa, hein? E sentadinha, comportadinha. O seu mais novo. Empresária Amélia, tá na área, Amélia Garcês. Bora lá! Mando só para saber que além das mãos chamo você. Silva da Marambaia e as potentes. Hoje ele tá comandando a Japilo Azul. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Minha, admire demais. Padre Diaguinho tá na área. É minha comadre Érica. Eu devia dar um passeio de luxo. Só na moral. Que aqui um dia vai te ver. Só não deixa a Denise beber. Minha, te amei demais. Aquela saudade. E você vai curtindo a Luciosa aqui pra você. A carroça. Aqui no Casota. Brasília vai detonando. Louco desejo. Você, mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você, mais uma noite sem te ver. Amor pode até machucar. cacique de El, ali vendendo aquelas toalhinhas, bem pra Ideguão, ao lado ali, no comando do Cobra Som. Um abraço a toda a galera aí do Cobra Som. Um abraço do Adito Vranjinha. Toda a moçada ali. Moça da saudade. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Parceiro Herbert, agora disso é na moral. Mas só assim meu amor. Ajudando aquela forra. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim meu amor sem te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. A diretoria aí do Corte Silva. Um abraço do Vranjinha. Pra esquecer aquela. Ele da Buraquinha também, tomando todas. No feriadão, até boqueirinha de ferro, né, meu irmão? A cortina luxuosa pra você. Falo do Marajó. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou. Esta safada. Olha, Thiaguinho, pra tomar uma, meu irmão. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei. Nossa motora de luz tá na área. Eu vou beber pra esquecer. Bora! Esta safada. Garçonete. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado. Hoje a Amélia tá só na manha. Só na manha do Aranha. Bora, Amélia! Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Aquela saudade gostosa. A gente vai detonando. Aqui não casota. Eu vou beber pra esquecer. Aquela! Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação.

Rai Costa. Um abraço pra você, viu, Rai? Agora aqui, só de boa. Um abraço do Ali do Vanjinha. A curtir a saudade. Vem, Pai de Aguan. Tua conta, papai. Bora! Você acendeu em mim um desejo. Mergulhei. Esse ano eu vou. Fui fundo nesta paixão. Agora eu te amo. Amigo Fernando, da empresa Estrela Tu. Um abraço do Ali do Vanjinha. Já chegou por aqui. Luciano, dá um chega na portaria. Aí, Luciano. Você também tem. pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Uma saideira na Marambaia. Na verdade, bem próximo daqui. Eu te amo, mas sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Aí, Josias. Também te amo. O maestro já quer, já. Eu te quero. Detonando a luxuosa aqui no Casota. Eu não pensei que fosse terminar assim. É, querida Nandinha, tá por aqui, um grande abraço do Alindo Brandinha. Aí, Nandinha, hoje ela veio passear de luxo, era Denise. Acho que agora tudo já passou. Olha o copo. Amizade é o que restou. Bem melhor. Nós dissemos adeus para o amor que morreu. Nós dissemos adeus porque não nasci pra você e nem você pra mim. tudo já passou. Amizade é o que restou, foi bem melhor. Querida Rose, da Lojas Status. Lojas Status, minha querida Rose, caralho, tá recordando. Que morreram. Nós dissemos adeus, porque não. Catiane Elziane. E nem você para mim. Meu segurança particular. Coisa boa pra rolar no Casota. Uma luxuosa pra você. Como é que é? Luxuosa Carroça da Saudade. Comando DJ Wellington Franginha. DJ Wellington Franginha. Tocando a saudade. Me disseram que você nunca esqueceu de mim. Saudade, estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. O Silvio, DJ Silvio lá da Come da Saudade, da Super Come da Saudade, a evolução da saudade, nosso amigo Silvio, amigo particular do Alido Franginha. Alô Silvio! DJ Wellington comanda e arrebenta. Pitona Caceteiro. Eu soube que você chorou. Alguém falou em mim. Lúcio Cedês gravando tudo dele, e ali no corpo a corpo. Alô, Lúcio! Vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Diva também, lá do Açaí Pai d'Água, empresário secreta, é a área. Alô Diego, estão tomando todas, como é que é? No programa de hoje eu atendo com muito amor. A cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou. Como se fosse na boca desse locutor. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo. Nosso amigo Wanderson, um abraço. Fernando da Cegonha também. Comitiva Carroça Festa. Sinceramente, eu preciso. essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Cadê o seu Paulo, dona Nina, hein? Seu Paulo! Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Nosso grande Lúcio tá por aqui. E claro, sempre mandando aquele amplexo a toda a sua galera. Bora ver, Franjinha, um abraço pra rapaziada que está aqui com a gente, já curtindo a carroça aqui do Casada. Um abraço amigo Arnaldo aqui, já tem de cedinho com a gente, tomando. E também um abraço meu patrão, meu compadre Cacique Diel, olha, vendendo lá copos personalizados de todas as aparelhagens, chapéu, blusa, tiaras e tudo mais. Alô, Gel, um abraço pra você, meu irmão. Vamos nessa, Franjinha. Na mania. Oi! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Olha meu parceiro dessa. Por aqui, seu irmão. E ele é patrão. Oh, oh. É, bate e sai, ventão. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Alexandre de Curuçá. Confesso e fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair. Que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu, todo meu, todo meu. Big Big, esse é o campeão do caqueado. Baia. Como é que é? Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Hoje a presença dos shakes estão tudo na área. Um abraço do Brasil. Versos de um poema de amor. Alô, Mauro! Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. Hoje tudo por conta do Geleia, aniversário da patroa. Pra não mais sofrer. Tô nem vendo, você errar. Eu não passei de nada pra você. O amigo Alexandre, piedade. Tantos que você. Tá por aqui, só de boa. O quadro da parede eu vou tirar. Pra não mais sofrer. Xing, tá na área. Um abraço a vocês, Xing. Por aqui, só de boa. A curtindo a saudade. Minha vida é triste. Lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando. Saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi. Um abraço nosso amigo Silva. Olá, Silva. Olha o suboficial Aguinaldo da Aeronáutica. Nosso amigo Nogueira também, um grande abraço a você. Alô, Vica da Vila. Tá por aqui também, curtindo a Luciosa. Vamos embora. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais, onde a gente sonhava e se entregava. Aí, Pantera! Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória em minha história. Vai comigo por onde eu for. Vai comigo por onde eu for. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. O nosso mestre Geleia, ele e o seu filho. É maior de que ele. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? É coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. De louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Chegando no Casota, curtindo a luxuosa carroça da saudade. E o Cobra Som, alô Dudu! Como é que é? Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, a lanchonete, me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, Geleia e sua primeira dama aqui na carroça. Coisa de minha cabeça. De louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Querida Motora de Lúcio, tá por aqui, um abraço a você. Alô, minha Motora e a buzina aí, Bandeira. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora o tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Como é que é? Vou cantar coração. Desta dor que trago no coração, não sou poeta nem nada, me sinto cansado, preciso dizer. Porque este mundo é tão triste, tudo existe pra gente sofrer. Mas não sei, felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. E as meninas do Charque Temperado, o da Matinha. Damos aqui um grande abraço do Anido Brasinha. Vamos embora! Saudade, saudade! Fiquei neste mundo perdido e a Ebert. Sentido procuro evitar. Alô, Xigue! Domingo, é tão triste, Clube do Jet, lá no Teruné. A gente tem que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Bora, Nogueira. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída. Só assim o Aguinaldo vem. Me arrastar ele. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada. Esse é Nogueira Pressão. Vai fazer a festa em Salvaterra com a carroça Nogueira Pressão. Que é tão triste a gente ter que esperar. Esse é Nogueira Pressão. Se pensei, agora não. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Que é tão triste a gente ter que esperar. Se pensei, agora não. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída. Meu parceiro Leandro Gigante, porque futuro segurança do Franginho. É, me deixo calar. Para a área. Sem nada olhar. Aniversário da Priscila, tudo por conta do Geleia. Cantar, e no apoio, o Alexandre Piedade. Eu apenas desabafar. Vou cantar. Para a saudade do Casota. Para curtir aí, ó. Não quero seu dinheiro. Não quero seu ouro. Só desejo amor sincero. Dia 29 de julho, Forrozão do Natália Lins. O que é? E a Nádia já falou: o amor. 10 pacotes de cerveja pros DJs. Tristeza e saudade. Não. Não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Vamos, amigo Thiago da Timbó. Prepara aí, Toninho. Já já você. Quero teu calor. Bora, Mauro. E serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Hey, é o amor. Deixa o amplexo aqui. O grande empresário Osmar Souza. Hey, eles são celebridades. Estão por aqui. Um grande abraço do Anido Branginha. E ele que gosta da sequência da Caixa Preta, né, Osmar? Um abraço do Frangília, meu irmão. Alô, fica na vila, tá na área. parceiro da Terra Firme voltou. Abraço a galera também do Açaí Pai d'Égua. Tá pegando ponta, né, Dream? O Sancler também, Adriana, Manuel. Alô, Diego! A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.